para quanto tempo eu tô na estrada. Canta no trap, é desde pirraia. Eu tô dando um aula em antiga Zia. Lembra na mente no estúdio fumaça. O Rude Bob é várias baldadas. Imagina nós no futuro breve contando esse cash quebrando as casas. Isso não é peso, é tonelada. Flash reflete no brilho da prata. Imagina nós com ouro maciço quebrando toda a balançada farmácia. Imagina nós no futuro breve contando esse cash quebrando as casas. Imagina nós com ouro maciço quebrando toda a balançada farmácia. Peso não, tonelada. Solta o som, acocha a massa. Que essa é pra todo mês compasso. Isso é jazz sem brega, porra. Ela não para, olhando na cara. Quem tinha essa ara, pisa igual o escada. Escutando guitarra, unha de katana. Arranha minhas costas, esqueci o caminho de volta. Então joga, joga, vem, vem. Anda de Mercedes, Benz. Se começar tu mantém. Mostra que tu tem postura também. Cabelo na régua, tá óleo. Ela é bandida e quer virar minha refém. Se eu quero, eu posso, meu mano. O mundo é nosso, vamos pro infinito e além. Ela me carta de seta quica. A mais de bala no buruço. Bregador a cargo. Ontem eu fiz a micha. Desandei de novo. Já bololou. Pensa, dá os pega. Sente a malícia. Rebola e quica. Não dá da flow. Arapuca armada. E aí, mãezinha. Rolo baratinho. Gero rolo doido. Miserável. Pirra é peso. Daquele jeito. Até demais. Se quer desmantê-lo. Bença, passo fax. Escamei com as joias do faraó. Bota grade mais gelo no isopor. Pra comemorar a queda do meu rivais. No palco nós sobe. Toca o terror. Outra casa de show que nós deu sold out. Mão no joelho. Limpa aqui no dedo, unha de gel, agora e Nike Shox tem a malícia. Ela sabe o segredo que deixa todo maluqueiro em choque. Ela joga pra mim se destaque, gênio desandado, rato passo caro. Régua alinhada, mente visionária, estrategista, decisivo ataque. Rei das grife, rei das grife, nas asas das manas e fui para em Dubai. Rei das grife, gera company, lancei design.